aqui largada, entregue as bebidas. As horas se passam, esqueço da vida. Só não esqueço de te querer. Juntando minhas tralhas, encontro as lembranças do que vivemos nesse apartamento. Momento intenso de prazer. A separação me dói e aos poucos me destrói. Meu céu, meu ar, meu tudo é você. Nosso cobertor de tanto frio também chorou, pois não senti o seu calor. Sofremos juntos sem você. O quarto inteiro reclama a falta do teu cheiro, quando saía lindo do chuveiro, pronto pra me dar prazer. Tô com saudade de você. Encontro as lembranças do que vivemos nesse apartamento. Momento intenso de prazer. A separação me dói e aos poucos me destrói. Meu céu, meu ar, meu tudo é você. Nosso cobertor de tanto frio também chorou, pois não senti o seu calor.